com outra pessoa. Falando por aí que esqueceu de mim. Quem vê assim pensa que tá de boa. Mas eu não posso postar um storyzinho. E tu visualiza, comenta sem querer, depois apaga. Sei que a sua ida já tá com uma volta marcada. Pode trocar de beijo, de abraço, de cama, mas teu coração não vai trocar quem ama. Pode trocar de beijo, de abraço, de cama, mas teu coração não vai trocar quem ama. Pode trocar de beijo, de abraço, de cama, mas teu coração não vai trocar. Vai trocar aqui.